5298, boa noite, acione identificação. Foi projetado e para interceptar a chegada à Mari, reporte no ideal de descida. Está no ideal de descida, vai voar ITAP 5298 para a chegada à Mari. Trip 5298, desça e mantenha nível 050, altímetro no 096. Para o 050, ajuste no 096. Salvador, boa noite, Oceanair 63, 13, informação do Lu. Oceanair 63, 13, boa noite, acione identificação, vou na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, desça e mantenha nível 060. Salvando Bonf, 060, Oceanair 63, 13. Na escuta do controle. O controle, o Gol 1963 informa que vai precisar manter a proa 260 por aproximadamente 15 milhas. Gente, Gol 1963 está livre de desvio, se reporte ao término. Portado. Oceanair 6303, reautorizado, desse mantém nível 190. Reautorizado 190, Oceanair 6303. Oceanair 6303, apresente o voo pelo. Tá, voando pelo, Oceanair 6303. 6303, número 2 na aproximação, velocidade a seu critério. Afirmo, tá, a senhora solicita manter a velocidade 6303. Velocidade a seu critério. Ah, tá, então aumentando a velocidade 6303. Trip 5218, desse mantenha 2 mil pés, está livre da restrição de altitude em TAP, altimetra 0,96. Gente, ajuste 0,96, descendo para 2 mil pés, livre das restrições de altitude em TAP, 5218. Pode prosseguir na descida, Oceanair 6303. Oceanair 6303, desça e mantenha nível 060. 060, 6303. 6303, informa o tráfego posição de 2 para 3 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, está efetuando a chegada bom, passando a Lagoinhas, mantendo nível 801 até R72. Tráfego está cruzando 190, tráfego de 6303. Gol 1973, chame centro Recife, 125.1, alternando 133.95, informe o mesmo dos desvios. 251-3395. Afirmativo. Obrigado. Controle de Salvador, 3591. Perdeu contato com o Francisco. Está mandando o CD 180 no ponto ideal de descida. Quem tiver informação do Lula. Tipo 52, correção 5591, na senhora identificação, autorizado chegada ponte. Desse mantenha inicialmente 1970. Autorizado, descida para 1970 inicialmente, aguardando a descida do Tipo 5591. Tipo 5298, autorizado final ILS em Tipo 510, reporte estabilizado. Passará estabilizado 5298, ILX X-ray da pista 10. Tipo 5591, desse mantém nível 140. Autorizado nível 140, 3591. Tipo 5591, para possibilitar sua descida sem restrições. Curve agora à direita, proa 240, tipo 5591. Curvando à direita da presente para a proa 240, 3591. Oceaneada, 6313, sem condições de voador, né? Está autorizado. 313, mantém a proa de Pelon. Está mantendo a proa de Pelon, 6313. Tipo 5208, solicita o desvio de 10 graus pela esquerda por 7 milhas para poder dar uma formação. Tipo 5591 vai manter qual proa por quantas milhas? É, quem solicitou foi tipo 5208, solicitou a proa 046, 050 por 7 milhas para dar uma formação. Gente, o trip 5208 nessa proa, consegue interceptar o localizador? Afirmo. Sim, está livre de desvio, trip 5298, já posso estabilizar o localizador. Passarei. Trip 5591 vai atingir 140. Trip 5591, desse mantenha nível 070. Autorizado nível 070, Trip 5591. Oceaneer 6313, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Oceaneer 6313. Oceaneer 6313, vetoração para sinal ILS 6, pistão 0, curva à esquerda, proa 220. Esquerda 220, Oceaneer 6313. Trip 5591, desse mantenha nível 050. Autorizado nível 050, Trip 5591. Trip 5591, curve à esquerda, proa 220. Esquerda, proa 220. Trip 5591, no seu limite, magnética 1-1-0 de Simbra. 1-1-0 de Simbra. É o Trip 5591. 63-13, desça para 2.000 pés, altímetro 1096. 2.000-1063. Oceanair 6303, complete curva direita para o 230. 230, direita 6303. Trip 5591, desça para 3.000 pés. Solicitado 3.000 pés, trip 5591. Estabilizando o localizador, trip 5218. Trip 5218, complexo de aproximação, chame torre 98, decimal 95. 1895 é uma boa. Torre, trip 5218, estabilizado no ILS. Trip 5218, já visual com a gente? Negativo ainda. Reporta quando visual, ajuste no 096, chuva, sem chuva sobre o campo, porém a pista permanece molhada, ok? Ciente. Ajuste no 096. Reportará a vista. Oceanair 6303, curva esquerda para o A200. Esquerda 200, Oceanair 6303. 218, livre pouso, pistão no zero, vento 210 graus com 2 nós. Livre pouso, 5218. Proa 190, 3591. Proia, intercepta o localizador Oceanair 6303. Oceanair 6303, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 180. Reporte estabilizado e LS de repetição na zero. Controle o 3591. Irá manter proa 160, se autorizado, por aproximadamente 5 milhas, só para evitar uma formação. Gente, trip 5591, reporte ao término do desvio. Reportará no término do desvio, 5591. Oceanair 6303, complete curva esquerda pro A140. A140, Oceanair 6303. Trip 5591, desça para 2.000 pés. Autorizado 2.000 pés, 5591 da trip. Está precisando o ILS, o Xanar 63, no 3. O Xanar 63, no 3, complete a aproximação, chame 298.95. Completo, chama a torre 1895, Xanar 63, no 3. 5591 não vai manter essa proa por mais quantas milhas? Já está retornando a proa 190, está presente. Gente, proa 190, aguarde a próxima proa para interceptar o localizador. Aguardando a sua escuta, 5591. Mano, já avisou a pista? Negativo, ainda não, 6393 vai reportar a visual. 5-5-2-1-8, solo 47, libera a próxima direita, Fox, solo 121, decimal 1. Direita, Fox, solo 129, 7529. Confirmando 121, decimal 10. 121-10, 7529. Passou Simbra baixar travado, Xanar 63, 1-3. Xanar 63, 1-3, livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus com 2 nós. Livre pouso, 1-0, Xanar 63, 1-3. Trip 5591 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140. Esquerda, proa 140, 5591. Sexta para 2000 pés, ILS Trip, pistão no zero, reporte estabilizado. Reportará estabilizado no ILS, Trip 5591. Xanar 63, 1-3, no solo aos 4-9, libera a próxima direita, Fox, solo no 2-1, decimal 1. Vai liberar na Fox 2-1-1, Xanar 63, 1-3. Salvador, boa noite, o Xanar 6313. 6313-121, decima 1, por gentileza. Oh, perdão, o nome vai chamar, 6313. Torre de Salvador, Trip 5591, tá, foi ele, é. Trip 5591, boa noite, continua a aproximação, reporta quando o visual com a pista no zero e embaixo travado, ajuste no zero no meia. Para informação, sem chuva sobre o campo, porém pista molhada. Está ciente, reportando visual 3559. Trem de pouso já está embaixo e checado. Ciente. 5591 já visual? Afirmativo, visual, trip 5591. Trip 5591, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 3 nós. Livre pouso para o trip 5591. Chanel 63 no zero, ponto de operação. Chanel 63 no zero, ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Trip 5591, solo 55, libera via eco, solo no 21, decimal 1. Libera via eco, 21, boa noite. Chanel 63 no zero, livre decolagem pistão no zero, vento variável com 2 nós. Salvador, boa noite, TAM 3858, pronto, pode estar da 1-0. TAM 3858, boa noite, Anim mantém pistão no zero. Anim mantém pistão no zero, TAM 3858. Chanel 63 no zero, decolar 257, controle 120, decimal 8, bom voo. Tremer 3310, subiu, mantém nível 350, na saída Fuca, vigilância. Aliás, pronto, tá no zero, tá? 3858. Tá 3858, autorizado decolagem em pistão no zero, vento variável com 2 nós. Devo decolagem no zero, tá? 3858. Decolar 259, controle 129, bom voo. Controle Salvador 1208, obrigado, Sereta, bom, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o plano 3858, cruzando 1700 pés na Momo Frutti. Tá 3258, boa noite, suba e mantenha nível 370, saída MOM, vigilância. Sabe, mantenha 370, tá 3258. Pequeno desvio à direita da rota, na lista para virar a formação. Confirma aeronave? É, o 3858, desculpa. 3858, gente, vai manter qual proa por quantas milhas? 325, aproximadamente 20 milhas. Gente, então 3858, está livre de desvio. Porte ao término, 3858. Portará 3858. TNM 310, vai para o top Canguzil à direita da rota, 20 milhas, pela sua informação. Oceanem 6303, informe ao centro Recife e os seus desvios na frequência 12685, alternada 125 decimal 45. 125, 12545, Oceanem 6303. Está retornando na rota na proa de Cogbo, TAM 3858. TAM 3858. TAM 3858, Recife 12685, alternado 125, decimal 45. Recife 12685, alternado 12645, TAM 3858, boa noite. E 9890, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desça via para 2000 pés, altímetro 0096. Brazilian 47203 Skok Identity Report Red 2. Correction, descend and maintain 3000 feet, altimeter 1016 via Mario Arrive, expect LSX to read runway 10, altimeter 1016. Rio 9810, autorizado, sinal LS. Certo, 9810. Rio 9096, ponto espera, Bruno. 1096, autorizado, decolar, 220 graus, 039. A linda cola, 1096. Azul 4235, dessa vez chegada ponta até 4000, ajuste 1096, guarde LS X-Ray, estima 1090, azul 4235. Azul 26, decola 21, chame o controle. Vai chamar, vou. Chame agora a torre 11895. 1895. Controle Gol no 096, decolado, não se escuta. Gol no 096, contato, submantém nível 370 na saída Momo, COG, BU, após frote. Ativo, lateral 390, Gol no 096. 370 nível, confirma. Então 370, sem problema. Será embaixo, checado, autorizado pouso, Rio 9890. Pouso 9890. 246, boa noite. Desse mantenha 5000 na chegada Bosch, aguarde Electric Ridge, no 096, acione o modo idêntico. Brazilian 427203, descendo mantém 2000, clear final S approach. Rio 9810, no solo 24, libere a direita, solo 1219. Boa noite, autorizado decolar 250 graus 039, trip 5216. Autorizado alinhar e decolar de imediato, trip 5216. Solo 121, décima 1. Azul 4235, desça via até 3000. 216, decolou 27, chame controle 120, décima 8. 1208, obrigado. 96. 5972, desse mantém 6000, ajuste 1096, sem identificação, aguarde final do LF X-Ray. Estimativo, meia dúzia de mil. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5216. 5216, contato, sub mantém nível 190 na saída Puca, Jamo, após Aracaju. 190 na Puca, Jamo, Aracaju, trip 5216. Uno 246, desse mantém a altitude de 4000, informe a velocidade indicada. 4000, mantém 2659. Sim, ele me mantém até mais próximo. Gol no 246. Azul 4235, está fazendo desvios? Afirmo, eu lhe solicitei o 210 graus à direita com mais 10 milhas, o 4235. Após desvio, vou direto Duna, azul 4235. Após desvio, vou a Duna, 4235. 5972, desse mantenha 5000. Brazil Force 7203, feasible, maintain present speed until outer marker is feasible. Aprovado no azul 42. Gente, porém tem condições de iniciar a redução, azul 4235 até 1990 nós? Vai iniciar a redução, azul 4235. Matheus, as linhas que precedem um P3 da Força Aérea está já 7 milhas a 8 milhas para o marcador externo. 7, 4235.